Esta semana, no Esta Semana... O mundo a tremer aqui ao lado, uma queda fatal nas montanhas italianas e os azeris triunfam na Alemanha. Tem agora início Esta Semana, um dos novos programas da Antena Web. Neste espaço, Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, com um resquício de opinião e crítica, ou até comédia, quando entender que se justifica. Quais os temas abordados? Vários. Desde política, desporto, momento revisivo, alguma música ou vídeo que se destacou, uma declaração de figura pública que ficou nos ouvidos de muita gente, um pouco de história pelo meio, irá depender de semana para semana. Portanto, boa noite. Termina aqui a primeira sessão desta semana. Até daqui a 7 dias. Não termina não. Acabamos a semana, estreamos este programa com uma rica notícia. Foi assim que abriu o primeiro de 36 programas emitidos até agora. O Esta Semana comemora por estes dias 1 ano de existência. Foi a 15 de maio de 2011 que foi disponibilizada na Antena Web a primeira emissão de Esta Semana. Hoje, para sermos muito originais, vamos recordar 7 das notícias mais importantes ou então daquelas mais fora do comum. Mas com ambiente de fundo. É que, em semana de queima das fitas, cá no Porto, vamos ouvir o que se comenta ou grita entre os estudantes. Por exemplo, antes de começar o FITA, o Festival Ibérico de Tunas Académicas. O Coliseu do Porto teve esta banda sonora na quarta-feira à noite, portanto, dia 9 de maio. Blá, blá, blá, blá, blá. Primeiro no Coliseu, agora no Esta Semana. A rivalidade entre faculdades em cânticos, alguns deles menos apropriados, mas pode ser que não entendam aí desse lado. Voltando à primeira emissão do nosso programa, a notícia que marcou a nossa estreia a 15 de maio foi esta. Com que então? Dominique Strauss-Kahn. Quem? Perguntam os ouvintes. Dominique Strauss-Kahn, o diretor-geral ou presidente do Fundo Monetário Internacional. Pelo menos era na altura. Esse mesmo, aquele que era diretor do FMI. Strauss-Kahn foi detido ontem à noite. Estamos a falar da primeira emissão, portanto, de 9 a 15 de maio. Ontem à noite quer dizer 14 de maio de 2011, no aeroporto de Nova Iorque, por um alegado ataque sexual a uma funcionária de um hotel. Ele também era apontado como eventual candidato à presidência de França, com maior possibilidade de derrotar Nicolas Sarkozy nas eleições gaulesas. Ora, não foi ele, mas foi François Hollande. É giro comparar estas coisas passado um ano. Um líder do FMI foi preso devido a um possível escândalo sexual. Estamos bem entregues, não estamos? E siga para a próxima. Pronto. Foi esta a primeira de 252 notícias, 252, que já passaram por aqui. Emissão número 2, da semana de 16 a 22 de maio de 2011. Na segunda semana de debates políticos, na preparação para as legislativas de 2011, no dia 5 de junho, ouvimos não um excerto de um debate, como tinha acontecido na emissão inaugural, mas sim de uma entrevista. Terça-feira, dia 17 de maio, Garcia Pereira, líder do PCDP-MRPP, agora não me peçam para dizer o que é que significam os signos, eu sei, mas dá muito trabalho. Foi entrevistado, Garcia Pereira, na reta final do primeiro jornal, na SIC. A conversa nem sempre correu bem. Mas o senhor não é o único a fazer esse diagnóstico, de facto. A questão é... Agora. A questão é como é que resolvi este problema imediato, nestas duas semanas, um mês, não ajoelhar, em que temos uma dívida gigantesca para pagar. Mas não é o povo português que tem essa dívida gigantesca. É o Estado. Se... Vai dar ao mesmo. Estamos aqui não, em questões não vai de dar... semântica. Não, onde não é vai... que ia buscar dinheiro? Essa se é a questão central. Se me permitir responder, se está interessado em expressar a sua opinião, então eu retiro-me, ficará não. A transmiti-lo aos seus... Estou só interessado em fazer perguntas. Então, nessa altura, permita-me que responda e que possa, num curtíssimo espaço de 10 minutos, expressar as minhas ideias enquanto os outros têm 10 horas por dia. Portanto, se me permite, eu vou a isso. O senhor vai a todas as eleições... A verdade é que o país ainda não lhe deu um lugar. Acha que o país está todo enganado?

pelo mesmo que eles, não é? Porque eles também vão ser vítimas desta austeridade sem razão nenhuma e também vão ficar sem subsídio de Natal, sem subsídio de férias, sem falar de outras coisas. As escadas da Assembleia da República, que é, concordarão todos comigo, a casa do povo, a casa onde o povo tem a decisão, foram evacuadas pela polícia. Nós temos o direito de estar a lutar e os superiores da polícia simplesmente disseram para nos empurrarem das escadas. Não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada. Estávamos simplesmente a lutar pelos nossos direitos. Estas escadas nós conquistámos hoje. Hoje são as nossas escadas, amanhã são os nossos direitos. Nós temos direito de estar aqui. Dois dos manifestantes foram mesmo detidos pela polícia. E nós não percebemos bem porquê, porque eram pessoas que estavam como eu, e eu estou aqui livre, não estou detido, que estavam simplesmente a exercer o seu direito de estar num espaço público, a lutar, e é o artigo 21 da Constituição, é o direito da resistência contra medidas, pronto, que as pessoas não consideram justas, não é? Foi feito um apelo, fizemos aqui um avanço tático, com uma linha de ordem pública para, portanto, reassumir o espaço. Houve aqui dois cidadãos que resistiram, empurraram os agentes da autoridade e não obedeceram às ordens legítimas dos agentes da autoridade, motivo pelo qual foram extraídos da manifestação e foram detidos. A organização da Marcha dos Indignados em Lisboa, a mesma que já tinha levado às ruas em 12 de março a manifestação da Geração Arrasca, chamou um advogado para acompanhar os jovens detidos. Simbólica, porque é a casa do povo, desceram pacificamente, não houve incidentes, houve uma situação específica que foi resolvida pacificamente também pela polícia e gerida com bom senso. Momentos de tensão que duraram cerca de 10 minutos. A situação acalmou de novo por volta das 11 da noite. Não estávamos a fazer nada, a polícia é que nos atacou, isto é a escada dos direitos. Está bem, está, coitadinhos. Mas, mais do que me ouvirem aqui a falar, podemos escutar os sons da manifestação. Ou melhor, recordar o ambiente local em Lisboa e no Porto. Mais uma vez, à boleia da RTP. Muito obrigado. Olha para mim, está bem? Está bem para trás, está bem? Chega. Sentarmos pela segurança de todos! Sentem-se e cheguem-se um pouco para trás! Senta, senta, senta, senta, senta, senta! Para a segurança de todos e de todas, senta! Faz lembrar nada? A mim faz. E de certeza que ao diretor Carlos Bonaparte também. São registros muito semelhantes aos que a Antena Web gravou no próprio local no dia 12 de março do ano passado, no Porto. Lembram-se? Na semana seguinte, de 17 a 23 de outubro, emissão número 15. Domingo de manhã, dia 23 de outubro, obviamente, a Nova Zelândia conquistou o Mundial de Rugby. Em Auckland, os anfitriões derrotaram a França por 8-7 na final. Ora, esse jogo foi assistido em direto um domingo de manhã. Ainda antes das 9 horas, fogo. Foi assistido em direto por Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, pela televisão, claro. Nuno Miguel é algum louco, não o conheço, e ainda bem. E ao assistir ao primeiro e único ensaio da Nova Zelândia nessa partida, teve uma reação que foi... assim. Passou os olhos, não sei. Oi, oi, oi! Ensaio! Pega lá, se quiser. E quando acabou o jogo... Acabou. Não, não acabou, mas vai acabar. Novamente em casa. Acabou? Yeah! Era, pega lá os franceses, anda lá! Coitadinho. Na emissão número 20, referente à semana de 5 a 11 de dezembro. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal ministro Fornero? Riguarda la deindicizzazione delle pensioni. Abbiamo dovuto stabilire la deindicizzazione, quindi il venir meno della indicizzazione all'inflazione per le pensioni. Tuttavia, salvaguardando le pensioni minime, per le quali abbiamo potuto provvedere finanziariamente una... Correggimi però, commuoviti ma correggimi. Estes momentos haviam decorrido uma semana antes em relação ao programa referido. Foi no domingo anterior, dia 4 de dezembro, em Itália. A apresentação de um plano de austeridade local ficou marcada pelas lágrimas de Elsa Fornero. Quem não sabe? Sim, olé, olé, Jansin, olé, olé. As lágrimas de Elsa Fornero, ministra do Trabalho e dos Assuntos Sociais italianos. Numa conferência de imprensa, Fornero tentou pronunciar a palavra sacrifícios na questão da reforma do sistema de pensões, mas foi invadida pela emoção e acabou por chorar. O novo primeiro-ministro, Mário Monti, viu a ministra em lágrimas e continuou o comunicado. Nós, e isto custa-nos imenso até psicologicamente, temos de pedir estava a dizer Elsa Fornero quando se engasgou na palavra sacrifícios com a comoção. Teve de ser Monti a completar essa mesma palavra, sacrifícios, e que prosseguiu na apresentação de medidas na área laboral. Boa ilustração, não é? Emissão número 21, semana de 12 a 18 de dezembro. Um momento triste. Esse caminho passado meu, que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passado meu. Saudade, saudade, saudade, desce a terra sem encanto. Saudade, saudade, saudade, desce a terra sem encanto. Se vos escrevemos viver. Se vou esquecer, nunca esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, nunca escrever, se vou esquecer, nunca esquecer, até dia que vou voltar. Cesária Évora havia morrido no dia anterior, 17 de dezembro do ano passado, aos 70 anos. A cantora cabo-verdiana estava doente já há vários meses. Encontrava-se internada no Hospital Batista de Sousa, em Mindelo, Cabo Verde. Tinha anunciado em setembro a despedida dos palcos devido a problemas de saúde. Conhecida como a Divã dos Pés Descalços, Cesária era considerada um dos maiores nomes da World Music. Ganhou em 2004 um Grammy de melhor álbum do World Music Contemporânea. Em 2009, recebeu a medalha da Legião de Honra, entregue pelo Ministério da Cultura francês. E porque no Esta Semana temos por hábito e regra a diversidade de temas, hoje não foi exceção. Depois de política, média, sociedade, desporto e economia, a sétima recordação de hoje traz música. Saudade, de Cesária Évora. Saudade, saudade. Mas ainda há mais música, e em dose dupla. São dois extras especiais de aniversário. Até hoje foram sempre 7 temas por semana, desta vez serão 9. Não estivemos a ouvir os sons da queima das fitas do Porto, só porque me lembrei. É que, na quarta-feira, no tal Fita, Festival Tunas, o tema principal no Coliseu do Porto foi Zeca Afonso. Para assinalar o 25º aniversário da sua morte, todas as tunas interpretaram um tema do Aveirense. E no final houve prémio Zeca Afonso e tudo. O grupo que abriu o evento até interpretou 3. Eles apresentam-se. Boa noite, Brasil. estão os planos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Os vampiros. Balada de Outono. Thank you. atrás, outro amigo também. Foram momentos bonitos. Menos bonito foi a notícia que mais chocou o país esta semana. Bernardo Sassetti morreu na quinta-feira. Aos 41 anos, o pianista e compositor caiu de uma falésia na zona do Abano, no Guincho. No único som referente à última semana, e porque não podíamos ignorar este trágico acontecimento, escutemos Sonho dos Outros. 7 dias tem uma semana, mas não foram 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 37ª emissão de esta semana, especial primeiro aniversário. Aliás, como dá para reparar, 40 minutos de programa, quando costumam ser à volta de 15. Não se esqueçam, na terça-feira, dia 15, enviem os parabéns ao Esta Semana. Voltamos aqui a 7 dias.